Alô? Alô? Alô? Alô, passateiros e passateiras. Passate Moral Ten. O grande Passate Moral Ten. O número 10. Com vocês, Dieguinho. Dieguinho. O piloto performático. Eu vou com DJ Dieguinho. Eu vou. DJ Dieguinho. Alô, DJ Dieguinho. DJ Dieguinho. Vamos lá, Dieguinho. DJ Dieguinho dando chavada. Chavada. Para a direita. Para a direita. Para a direita. E para a esquerda. Esquerda. Vai começar, Dieguinho. Vai começar, Dieguinho. Vai começar. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. E aí? Viajei e vi depois. Bora começar o aquecimento da chavada, garoto. E acabou. Foi até bom te encontrar. Eu quero ouvir. Mas é a putaria que eu amo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. É só me chamar no privado, é só me chamar no privado, é só me chamar no privado, é só me chamar no privado, é só me chamar ela, chama ela, chama ela do privado, chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e chama ela do privado, chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e chama ela, no privado, e pra começar, vai, e só quem tá feliz aí, joga esse bracinho lá em cima e vai batendo, e bate na palma. Vai batendo na palminha, e bate na palma da mão, e bate na palma da mão. Bora começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Tem que ser assim, ó. Tava com ela pensando em você. Tô pensando nela. Não venha com papinho de namorar. E aí? Tu gosta dos carinha que não presta. É ou não é? É. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. E o quê? Não vem dando de maluca, não. É só um pente que rala, moça. E agora? É. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar. Alô, meu parceiro, Guguzinho do Pop. Não vem dando de maluca, não. É só um pente. Vai sentando. Bota a passadeira pra sentar, meu irmão. Sentando. E agora, só quem tá solteiro vai botando esse bracinho lá do céu. E bate a palminha, vai batendo. E bate na palminha, bora, bora, direguinho, vai. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o melhor bar do Rio de Janeiro. Meu irmão, tu já sabe qual é. O baile do Passat só tem passateiro. Vamos pra gaiola. Tá tudo bom. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Olhando pra mim, olhando pra ela, eu falei assim. Vem com o Jeguinho então. E bota a passadeira pra sentar. Senta aí. Quero ouvir cantar bem alto agora, vai. Ai, droga. Olha as gatinhas do Passat. Alô, Mia, alô, Rani. A Close, a Nilce, a Daisy. Ostentação. Então, joga esse bracinho lá no céu. Eita, eita, solteiro. Joga esse bracinho lá em cima e vai batendo. E bate na palminha, vai batendo. E bate na palminha. Evoluiu, vai. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. O que que é? Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin o 3. Não tem bozão que faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Vambora começar, bebê. Vai brisa na vibe do Kevin o 3. Não tem bozão que faz mexer. Seja no Lins ou no PPG. Pode começar. E deixa o batidão, Dieguinho. Joga no batidão. E joga no batidão. Aí eu vou perguntar. Só quem é do Paysandu faz barulho. É quando não tem ninguém do Paysandu aqui não. E a galera do Papão bate o bracinho em cima. E vai batendo na palma e vem cantando assim comigo, oh. Uma lista branca, outra lista azul. É igual tá fraco, meu irmão. Quem é do clube do Remo, dá um grito. E a galera do Leão joga o bracinho em cima. Bate na palminha, vai batendo e canta. Senta assim. Rebo. Aí. Faz uma, vai, vai, vai. Rebo. Representou. E joga o bracinho no céu. Tá mil grau. O quê? Tá mil grau. O quê? Tá mil grau. Tá mil grau. Vai. Tá mil grau. Tá mil grau. As periquitas doida quando vê os caras doido. E as periquitas doida quando vê os caras doido. As periquitas doida quando vê os caras doido. As periquitas doida quando vê os caras doido. E quando vê os caras doido. E quando vê os caras doido. Quando vê os caras doido. Joga esse bracinho lá no céu. Quem vai amanhecer com o Dieguinho, bota o bracinho pra cima. E vai batendo na palma e vem comigo assim. E vem comigo assim. Pediu pra parar, parou. Porque o Passat ele tá acelerado e eu vou mandar ver desse jeito, ó. Everton da produção. Pra acelerar! Pra acelerar! E só quem tá solteiro joga o bracinho no céu e bate na palminha, vai batendo na palminha, vai batendo, vai batendo, vai batendo, bate aê! Toda a família Atitude de Curuçambá, meu irmão. Galera de Belém tá no tempo. No grau, grau. Só não passa mal no grau, não tem como beber, cara. No grau, grau. Só não passa mal no grau, não tem como beber, cara. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atrapalhar. Obrigado, meu amigo Rodrigo Elival. Cuidado, tchuca. Galera do Tainanga tá aqui, ó. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não atrapalhar. Chamou no grau, cuidado, tchuca, pra não acabar com o Dieguinho. Joga um batidão pra galera do papão, aê. Dieguinho, vai, vai, vai, bota na batida pra galera curtir e pra galera endoidar. Vai lá, vai lá, vai lá, bora. Alô, meu parceiro Eduardinho. Hoje é mandelinha de quebrinha. O quê? Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. E hoje, hoje, hoje. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Quero ouvir curtir, vai, vai. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou no Passat, atrás de uma passateira. Bora, Dieguinho, joga um batidão aí. Posso te porra, posso, posso te porra. Quero ver! Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te... Toda a galera do conjunto também tá aqui com a gente. Porra. A galera do conjunto São João de Pirabas. Obrigado, meu amigo Caio, tá aqui com a gente. MC Chuchu também tá lá. Alô, Letrindade, você? A Paty e o Pedro junto com o Rafael, meu piloto. Posso te porra, posso, posso te porra. Empurra. Posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. Posso te porra, posso, posso te porra. A novinha linda. Oi. Que mora aqui no lado. No WhatsApp, vai, vai! Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinho assim cantou. Quero ver cantando aí. Vem e brota aqui na base. Vamos fazer saca. Toda a família fumaça de salinha. Você tem vontade. Então, então, senta um pouquinho. Só um pouquinho, Dieguinho, manda aí. Tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse... O aquecimento, mano! Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar. A passateira vai no chão, vai, vai! Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar. Toda a equipe, os blindados do Bom Intenso! Vai deixar, vai deixar, vai. Um abraço pra todo mundo! Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar. Pra começar, vai! Eita, menina braba, ela esculacha na dança, ela vem do estilo magnata. Eita, menina braba, ela esculacha na dança ela vem tudo de estilo magnata. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra... Eita, nego, nego, hoje tu tá arrumado, vem. Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, assim. Sério, quem tá feliz da vida, bota o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai até sexta manhã dá o grito. Eu não sei. Sinceramente, nem eu, nem o homem do Cui sabe. TV o Andrade Filho. Eu só sei que o bagulho vai doidar hoje aqui, ó. Oh. E eu não sei. Eu não sei, nego Ney. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o Dieguinho. Gugas invadimos de penetra. E comemos vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. E comemos vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. E comemos vara e xereca. Cheguei. Oi, oi, cheguei. A festinha vai acontecer. Essa parada aqui é muito doida. E tem que rolar aqui no tempo. Qual é o papo? Fala aí. É o DJ Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os cara tapa negócio. Aí tu vem de carro ou tu vem de helicóptero, meu irmão? Tem dessa não. De lá ou de cá? Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Obrigado, meu amigo. O Gugu é o piloto. O Valdo e também o Cancão. O Gugu é o piloto. Do PI. É o copiloto. Tu vai dar pra um? O quê? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, o que vai ser? Vai dar ou vai descer? Oh. Vai dar ou vai descer? Oh. Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca, eu te jogo aqui em cima. Ô dança xereca. Obrigado, meu amigo Fernandinho, RJ. Já fala pra essa filha da... Aqui com a gente, valeu, Fernandinho. Você tá na área, brother, pode tá aqui em cima, ela tá... Você tá no som que você dá, valeu. Não tô brincando. Oh, oh, oh. Quem é? Oh, oh, oh. Chegou, o tem chegou. O grande Passat Moral tem. Tá na hora de começar, acelerado não. Bora, Dieguinho. Olá, passateiro. Olá, passateira. Welcome! A nova cara do TEM chegou. Chegamos! Chegou! DJ Performático do TEM chegou! Performático! Chegou! Com toda a sua experiência e o melhor expressar já visto. Dando! Dando chavada pra direita. Muita chavada! Pra esquerda. Direita e esquerda! Conduzindo em alta velocidade, o grande Passat Moral tem. O tem! O tem! Aí, DJ Dieguinho Performático. Bora começar agora! Vem pra pista, meu DJ. Daqui a pouquinho a performance na pista! A performance na pista é o que liga. É o que liga, Biel. Performance na pista é o que liga. Dieguinho. Dieguinho. Dá-lhe a chavada, meu DJ. Bora começar então. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Eu não queria treta, não veio falar besteira. Vamos lá, passateiro. Bora. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Pega a chave. Passateiro. Bora. Pega a chave. chavada. Vai rolar. Uma chavada. Vai rolar. Uma chavada. Vai rolar. Uma chavada. Uma chavada. É sério. Júnior Calado Produções. Antes de começar, eu desejo uma ótima festa pra todos vocês. Com alto divertimento. Porque o Passat é isso. E pra começar, só quem tá feliz, joga esse bracinho lá em cima e bate na palma da mão. Palma da mão. Pra começar, eu vou no rei, vocês vão no rão. Ei! Ei! Pra começar agora, explode o bagulho. Joga esse bracinho lá em cima e vai jogando. Joga, joga, joga, joga, joga. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. DJ Lohan que tá tocando. Joga pra cima. Joga aí em cima, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Vai, vai. Oh! E joga em cima. Hey! Joga no céu. Oh! Joga no céu. Hey! A garganta foi embora. Hey! Oh! Mas ela quer o seu momento, ela quer dar pra bandido. Hey! Ela quer o seu gosto, ela quer o seu gosto. A jogada na minha casa, então vou ter que levar. E vai ser só na tua cara. Então vou ter que levar. Vai ser um assalto, vai ser um assalto. Mais valioso que ouro, mais valioso que nossa, nossa tropa. É o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto, é o seu gosto. Bora, bora, Dieguinho. Só quem tem uma tatuagem no braço aponta o bracinho pro céu, vai. Quem tem a tatuagem na mão também pode botar pra cima. Quem tiver qualquer uma tatuagem, vambora. O que nós tem que ter pra conquistar? Já. Solteira, tatuagem cicatriz, passagem na cadeia, tatuagem cicatriz. E o passagem aqui na linha, tatuagem cicatriz. Tá todo mundo em São Bento. É, nós é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não namora. Ele é bandido e nós não namora. Nós é bandido e nós não. E a passadeira. Vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão, vai com o botão. E a passadeira com o botão. Vai com o botão, com o botão, com o botão. E a passadeira com o botão. Vai com o botão, com o botão, com o botão. Ela vem com o botão na mão. Vai com o botão, com o botão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. O quê? Me leva pra cá, vai toda madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra cá. Obrigado, meu amigo Andrei Mota. O homem da Duke Gold tá na área, toda a galera da Vila da Mota. Novinha de hoje em dia, tão tudo saidinha, tão tudo loucona. Ela quer dar pra bandido. E ela quer dar pro Jeguinho. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pro Jeguinho. Mas ela quer os envolvidos. Ela quer dar. Obrigado, meu amigo Vitor Pancadão, Jefferson Praia. Ela quer. Família do Grau lá de Salim. Então vou ter que levar. Tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. Vou ter que levar. Vamos, vambora, bora, bora. Ela foi pro Passat. Vestida de Supreme, o Dieguinho tá tocando. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. É passadeira, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela senta, me olhando. Cê tem minha capa. Toda a galera de Capanema. Lá do Puxu, ó. Pra todo mundo aqui. Oi, DJ Lohan que tá tocando. Amor, amor, deixa eu botar sua. Meu amigo Maico também tá aqui com a gente, a galera de Salinas. Alô, parceiro Tony, você, a Gemília, a Jana, o Keke e a Maria. Toda a galera de Itapeu. Pra todo mundo aí. O Negundo tá na parada assim. Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça. Peraí, peraí. Eu vou perguntar aqui e vocês vão me responder. Só quem é do Corinthians dá o grito. Tem alguém do Corinthians aqui? Tem! E a galera do Timão bota o bracinho em cima. Joga no céu, joga no céu. E quem é do Flamengo dá o grito. É Mengão nesta porra! E joga no batidão. Bora, Dieguinho, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. A sequência do empurra, porra, quer ver? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma. Sempre sabe empurra e toma. Sempre sabe empurra e toma. Sempre sabe empurra e toma. A sequência do empurra e toma. Sabe empurra e toma. Sempre sabe empurra e toma. Eu vou empurrar. E toma, toma, toma. Parado no bailão. chave na mão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Alô, Bel. Fini, cabelinho na régua. Olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. O quê? Então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta. E bota pra sentar, a passateira vai sentar. Bota pra sentar, a passateira vai sentar. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ai, droga. É muita pressão, meu Deus! Eu vou pro baile da só na intenção, vai. Te vejo no baile, já chego salando. Do jeito que você gosta, eu tiro a chance. Tá na tira, vou no meu título, sua proposta. Toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. E toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma aí! Coisas da vida. Isso complica. Que às vezes pode... A gente taca a pica mesmo, meu. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Obrigado, meu amigo Ronald, tá aqui com a gente, ele e o Jonathan. Alô, Fernando, alô, Jonas. Meu amigo Wellington também tá aqui com a gente, o Maurício. A Mayara tá na área. Alô, Carlos, e você, a Eliana, o Mauro e toda a família. Liga do dia! Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez. Você quem me viu, mas tá vontade da minha ex. Você quem me viu, mas não me explica minha ex. Não! DJ Mel, é sério mesmo? DJ Mulher, não para! Olha aí! Coisas da vida. A minha ex querida, a minha ex. Isso complica. Que às vezes bate vontade e a gente fica. E bate aí! É bandido pra caralho e a novinha não resiste. É verdade mesmo, amigo! O Dieguinho tá tocando e as novinhas tão na fita. Eu tô no rock doido, só caçando periquita, só caçando periquita. Tô caçando periquita, só caçando periquita, só caçando periquita, só caçando. Alô, Biel, manda aí! Tá só caçando periquita, só caçando periquita. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais, mais pólvora, mais, mais pólvora, mais pólvora, mais pólvora, mais, oi? O quê? Joga no céu, vai, vai! Aí, meu brother Fernandinho! O Sapulha, taxista de Salinas! Também tá aqui com a gente, valeu, garoto! Meu irmão, que garganta! Obrigado, meu amigo Eduardo, também tá ali com a gente, valeu, garoto. Ele na companhia do seu grande amor também tá aqui com a gente, pode crer. Meu amigo Faísca lá de Curuçá também tá aqui, valeu, Faísca. Que fronteira é essa, hein, moleque doido? Pode crer. Vai. Marcos Cauê, the best DJ and productions. Bora que o bagulho tá só no início! Show me basic, show me party. Call me what you want. Olha o MC Johnny, o rei dos estofados, tá aqui. Johnny, desgraçado, vambora. Call me what you want. Keep it spinning. E o bracinho vai no céu, vai no céu, vai no céu, vai no céu! E o rolê, qual é a parada, vai? Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. Hoje o Nego Ney vai endoidar geral. Hoje eu vou ficar loucão. Ele já falou, Dieguinho. Quero voltar. Hoje na minha casa, né? Eu vou pirar o cabeção igual o Fábio Assunção. DJ Lohan que tá todo... Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. E a novinha do Passat, elas me adoram. Bota no Passat, de boné pra trás, de Glock na cintura. E de boné pra trás, de Glock na cintura. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. E ela vai rachando a chave na bunda, vai. Bota no Passat, de boné pra trás, de Glock na cintura. De boné pra trás, de Glock na cintura. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Ela vem roçando, vai jogando a bunda. Essa música aqui, ó, é a mais tocada em todo o estado do Pará. Sente aí, vai! nosso hino, nossa marca, nosso mais novo sucesso. Quero ouvir cantar bem alto hoje. Te escolhi pra ser a minha vida. Com cheiro de amor. Com cheiro de amor. Com cheiro de amor. Um beijo bom, beijo bom, o toque mais suave. Pega a tua chave. Você tem a chave. A chave do coração do Passat. Meu coração. É você. Passat Moral Ten. Não vou deixar. Deixa não. Ninguém te roubar. No meu abraço é o seu lugar. Grande Passat Moral Ten. Grande Passat. O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucin. E quem comanda? Físico e Dieguinho. Oh! Não vou deixar ninguém te roubar. No meu abraço yeah! é o seu lugar. Grande Passat, Moral tem. E é o som? O som dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucin. E quem detona? Físico e Dieguinho. Dieguinho. Dieguinho? Dieguinho. Dieguinho? Dieguinho. O papo é reto. Dieguinho. Dieguinho. Dieguinho. Tá tocando, mas daqui a pouquinho tem Cleucinho, tem Sassá Moral, tem o Físico e tem o Dieguinho de volta, formando o quarteto. E a chavada vai rolar em São Bento e o Passat vai acelerar! Acelera! Agora quem tem a sua moto é... Joga o bracinho direito e esquerdo pro céu e faz o símbolo da motinha, da motinha. Acelerou! Bagulho doido! Vai, vai! DJ Lohan que tá tocando. Vambora, bora, bora! Explode o bagulho! Toda a galera do Moral! A galera do DJ Dinho! Vou puxar o seu cabelo! Alô, DJ Dinho virtual! E toma, toma, tita pinha! Alô, Rony Pressão! Toda a galera da Penha aqui no D! Pra quem tá casado, fica em casa e eu sou dele. Agora! Demora. É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! E dá tchauzinho pra quem namora! É tchau pra quem namora! Eu tô de baile, eu tô com tchau! Joga no céu, vai, vai! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! É tchau pra quem namora! Eu quero ver quem tá aí agora! Eu tô gostando de uma prostituta! Ih! Ela é linda! Ela é pura, moleque doido! Ai, que gato! Ai, que gato! Ai, que puta! Cheguinho, vem, vem, vem, vem, vem! Boné pra trás, chave pra cima. O quê? Boné pra trás, chave pra cima. Eu tô no passatinho doidando com as periquitas. Já! Eu tô no passatinho doidando com as periquitas. E eu tô no passatinho doidando com as periquitas. É muito acelerada, moleque. Essa aqui também tá no gosto da galera, meu irmão. Bora que tem muita onda pra rolar, viu? E o Passat vai detonando! Na sala, no chão me deito. E o teu crânio? E a cabeça não para, solidão me ampara, querendo brincar comigo. Obrigado, meu parceiro Macaco de Marituba, lá do setor, viu, meu? Pode crer. Meu amigo Louro também de Marituba. O Japa de Castanhal. Tá todo mundo aí? Aceita. E Louro Bandido, nós. E eu? Me provocou. Tudo mudou. Se prepara. Já perfora. Vai! Porque eu mereço. O quê, o quê? Um recomeço. Meu amigo Glauber. O Ivaldo dos Mal Falados do Trevo. Aqui não tem, valeu, garoto. Porque eu mereço um recomeço. Quero fazer tudo que eu sempre quis. Porque eu mereço. O quê, o quê, o quê? O quê? Amar e ser feliz. Definitivamente as melhores e as principais. Acho que tocam você, assim, já. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Sem chorar, viu? De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Alô, velha guarda. Hoje é só oi. tchau. Tchau. E fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Sentimento seu nenhum. Lembra a gente no. Ego, o povo canta tudo. Minha língua dando volta. Obrigado, nossa amiga Eli. Sentimento seu. O meu parceiro Eli. Te amo e você. O presidente aí do 14 de Irituia. Lembra a gente no. Tá aqui com a gente, valeu. A minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Volta a ser como era antes. E deixa. Que eu deixo, que eu deixo. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Júnior Calado Produções. Bora, Dieguinho, deixa rolar o CDzão. Vila São Bento, Passatê. Como esse cara te deu destino, sentimento. É o festão do feijão. Pra te levar um pouco. 27º ano é muito fim. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi. Fala DJ Viet, DJ Flandinho, o representante oficial ai, da Vila da Penha, ai, junto com o Giovanni oh, e também o Ivanei. A todo mundo aqui, ó. Bora, meu. Não te digo mentira, eu quero conhecer e saber desde um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Obrigado, meu amigo Rodrigo, também tá ali com a gente, ele e toda a cúpula. Louca, aqui no tempo. Buscando, em meus sonhos eu vivo um sonho. O Cássia Tamires, o Ronaldo, a Thaís, a Denise, o Alex Dias, galera de Tatu Teo. Valeu, hein? Mas a verdade não sei como. Prepara logo mais, já já tem chamada pra todo lado. Ai, ai, ai. Ter aqui comigo tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador de eu ter feito toda essa minha melodia. Ai, ai, ai, amor. Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Kug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Sassá é o piloto, o Diego é copiloto. Tu vai dar pão? E? Tu vai dar pão? Tu vai dar pão? Tu vai dar pão? Tu vai dar pão? Tu vai dar pão? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? A piranha. Tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Agora. Vai dar ou vai descer? Por quê? Eu que sapotei o copo dessa piranha. Vai, vai. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E eu, e eu. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Grávida, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Você me engravidou pra mim. Isso é tudo mentira. Agora eu vou tirar tudo que... Pega a visão na parada certa. Ela disse que o filho é meu. Eu não queria assumir. Dei dinheiro pro remédio e ela comprou açaí. Tô pensando em vazar. Pensando em evaporar esse... Ela é viciada no açaí, moleque. Vida, quem mandou tu engravidar? E quem mandou tu engravidar? O veneno evoluiu, tá de roda de quebra. Tu já viu Brasil, esse dona no papel. Encostava pra ver. Alô, minha amiga Adriano Vale. O Emerson Guilteiro. O Rodriguinho também tá aqui com a gente. Alô, Ludmilla. E a Andréia toda aqui no passado. E dá tchauzinho. Tchau pra tua cidade. E tchau. Tchau pra tua cidade. Então novinha, repara o que eu vou te dizer. Tá por balança que vai te enlouquecer. Então novinha, repara o que eu vou te dizer. E agora? Obrigado, meu amigo Luizão tá ali com a gente. Alô, Guilda Luiz Sul de São Bento. Tá todo mundo aí. Toma, toma. Usado, louracho, pra toque. Vai. Sempre trajado. E num bolso. Balão. Consequentemente, vai rolar um pixel. Quando indica, essa noite vai ser foda. É essa noite promete, viu? Detalhe, você vai curtir até 6 da manhã, mas não vai dar mole não, viu? A hora que tu achar já deve chamar ela, pode chamar. Chama ela pra... Vamos, vamos! Chama ela pra... Alô, minha amiga Josi, conhecida como Morena, comemorando o seu aniversário hoje do Passat. Você tá comemorando no lugar certo, viu? Alô, Morena! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O Dieguinho tá na área, tá doido pra ganhar. Tá pronto pra explodir. Bora explodir tudão em São Bento! Todos os canhões! E... Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Vai! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Explodiu! Bum! Alô, Mel! Traz o whisky e siroque pra gente beber. Patrick Magrão com o seu irmão PG. Um balde de cerveja. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. O quê? Tá tão ruim assim. Alô, Biel! Toda equipe sem gracinha de Salinas, tá do lado! Lembra de mim, a época da escola te dava atenção. E tu não me dava bola. Agora suas amigas querem se envolver comigo. Foi todo meu jeitinho, da minha barra de bandido. E agora? E agora? Um giro, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Sente o giro, garoto! Já. Pra mexer com o coração de todas as passadeiras! Olha aí! Parece que você saiu de um sonho. Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo pra defender meu coração do mar. E a solidão? A solidão. Que eu também é o do mar. O meu herói que chegou pra me salvar da solidão. Já por aqui tomando todas. A galera do Derrubadinho, por sinal, tá desde cedo, né, mano? Alô, Márcio, você é o Siri? Alô, Malagueta, alô, Jean, alô, Vitinho! Galera do Derrubadinho, né, mano? Paga uma, duvido! Volta o filme, me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. E aí, Everton? Até a gente acontecer. O Biel tá bagunçando aqui, velho. Acorda aí. Você. Gira, gira aí, vai. Desse jeito não é. Bora, Dieguinho, detona, garoto. Aí, Dieguinho performático. Já. Contigo uma vida inteira. Galera do conjunto de São Bento Pirabas. Queria te dar o som. São João, né? Era. São João de Pirabas, obrigado. Mas você brincou comigo. Alô, Caio, você é o MC Chuchu. Dava tudo e não me dava nada. O LED Trindade, tá todo mundo aí. Não me dava nada. Alô, Rafinha, meu piloto. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. E era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Toda a galera de Castanhal também tá aqui do ladinho. Prometo te amar. Essa chave é mil grau, viu? Era isso. Alô, família do grau, tamo junto. Mente tão bem. Mente tão bem. Que parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando, mente tão bem. Eu cheguei a imaginar. Alô, Andrade. Esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. E vai mexendo, mexe aí, mexe aí. E mexe tão bem, tão bem, tão bem. Vamos lá. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. E o quê? Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. Todos os meus atrevidos, a galera da Vila do Jararaca. Meu grande amor, o grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E agora? Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu corpo é covarde. Te deixei só. Fala, Dãozinho, o piloto doido da família do Grau. Nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. E agora? A partir pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. É bacante de verdade. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Meu amigo Fernandinho RJ, o Guilherme da TF e o Chicão também tá lá. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. E hoje? Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. DJ Márcio Pressão tá aqui do ladinho. Hoje eu vou sair. A galera de São Bento, meu amigo Marcos lá do 40 Horas. Galera pegando fuga pra curtir no tempo. Meu amigo Andréu, o Valdeir, o Vitor Pinheiro. A galera da Vila, Vila do Moto em Peso. Grande Passat Moral Ten. De Passat Moral Ten, 20º ano aí da festa do feijão, o festival. Meu irmão, pelo amor de Deus. As passadeiras da Vila. Da Vila São Bento, estão aqui com a gente. Alô, Letícia, cadê você? Alô, Keira. Alô, Deise. Alô, Vitória. Alô, Fabíola. Cadê vocês, passadeiras? Joga o bracinho pra cima e bora, pirão. Cabeção, vai lá. E chora aí, chora aí, chora aí, Dieguinho, manda ver. Alô, meu amigo Gabriel Santos. O Sandão de Castanhal tá na área. Manda. Aí tem moral. Animais. A marca do belo dia no Brasil. Alô, Sandão, qual é teu som? Passat Moral Ten. Eu não ouvi, qual é a parada? Passat Moral Ten. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar. Amigo Renanzinho, ele é a sua primeiríssima dama, Paulinha. A Moranguete de Castanhal tá aí, né? Alô, Moranguete! A voz que vem do coração. Rapaz, é você mesmo. Mas puro e verdadeiro que uma... E você? Você não sai da minha memória. Obrigado a todas as nossas musas, tá por ali com a gente. Me trocou por... Valeu de coração pelo carinho, pela vida. São só de momento. O homem das marcantes também já tá na área. Obrigado, meu parceiro André. Esse amor... Curte o som, curte o som, curte o som. Mesmo assim... Chegou na hora certa. Guardei nas lembranças que me... Chegou na hora certa, moleque! Everton da produção. Alô, do Limão Cortô. O David e o Evandro. O Giovanni, a Josi. A galera que tem moral aqui no Passat, tá todo mundo louco e mil grau. Te encontrei e me apaixonei. Acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. É físico, malandro, cadê tu? Tenta de novo, amor. Esquecer o que passou. Mas é de... Como é que tu leva umas pólvora daqui, rapaz? E agora? Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. E aí, Pelé? Desacreditada, a solidão vem do meu lado, destruindo meu coração. Agora eu sei que me enganei. Vivendo essa paixão. Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Então! Isso aqui vai pro meu parceiro Clebinho Melo, ele dá valor. Olha aí! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Estou aqui. Só não posso explicar por que o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? Meu brother Pelé Digital tá aqui com a gente. Na minha vida. O Carlinhos, o nosso taxista, também tá por aí. Pra dizer a verdade, tá todo mundo no tempo. O nosso amor Ten. Foi mais que um sonho. A Luana, a Gabriela também tá na área. Valeu, menina. Uma louca paixão. Pode crer. Vem diz pra mim que também me ama. O Felipão do Rock, Sem sua senhorita Yasmin. Valeu, hein? O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou, vem me fazer feliz pra sempre, amor. E é pra sempre, amor. Essa aqui é a galera de... A galera de Marituba só lembra do Puig da Praça, meu irmão! E quando? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E aí? E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora. E toma DJ. Eu sou feliz, amor. Meu amigo DJ Flandinho representando o Vila da Pé. Alô, Giovanni. O Ivanei também. Mas o destino agora me faz viver. Alô, Andrew Mota. Um abraço pra você, garoto. Não fui embora, não sabes como sofri. Sei que onde estiver, vamos aqui. Está pensando em mim. Minhas noites agora são frias sem ti. Oi, amor! Por quê? Alô, Vitor! Alô, Anderson! Toda a galera da pedreira! Os irmãos Araraca! E agora passo os dias a esperar. É tudo serpente. Com os versos que escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro. Nós dois olhando mais. Então voltar pra mim. E eu? Aonde está? Eu tô bem aqui no Passat, bem à vontade, vambora. E curte o som, e curte o som. Vai! Louco sou, te olhando estou. Não dá pra conter. O Louro da Carpa tá na área. Eu te... O tiozinho de Salinas, a equipe Lobos do Sal. Prefiro esconder. E as suas lombetes. Alô, Samara, alô, Patrícia. Alô, Lu, alô, Cris. Tamo junto. Meu corpo todo estremece em apenas um toque seu. E aí? Esse maldito desejo, o culpado sou eu. Quem é? Sou eu. Mas posso até sonhar que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ver, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer. Eu amo você. Vambora, vambora, vambora! Entre razões e razões. Prevalece Ronald e o Jonathan, o Maurício e o Fernando, o Jean, a Mayara e a Valéria. E a gatinha Carluce, toda a equipe Figa do Diaço aqui no tempo. Mas posso até sonhar e que vou te amar. Sei que é difícil, mas vou esperar. Quero te ter, preciso te ver. Mas tenho medo, sim, tem medo de te dizer. E eu? Eu amo você. Bora, meu passate, bora, bora, bora, bora, bora. Chegou! O grande Passate Moral tem! Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê! Oh, oh. Eu tô gostando de uma prostituta, ela é linda, ela é puta, que delícia de mulher. Tô de olê com a prostituta, ai que gata, ai que puta. Curte o som agora! Que delícia, mulher! Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroé. Bora passar te tocando! Porque eu tenho a arma. Tocando Dudão pra galera. Olha os loucos do Corema. Pra todo mundo ten. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. Bora ver se é tu mesmo, velho. Viajo nela, eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Será, André? Ela disse que se eu trair. Alô, André, nós marcamos, será que é essa parada aí, ó? Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. E o motora do lado? Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu. Depois manda o nome dele no PV aí. Só porque falei com uma Iraci. O quê? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque... Velha guarda, não demora! Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca... E gente, próximos dias... Tem murro na boca, ela me pega. Nos dias 19 e 20 de outubro... O problema é que ela mexe gostoso. Vem aí o 10º Festival do Açaí. Desfaz. Vem, mulher! E a carreta negra bandida vai detonar na Vila Jararaca. Quando uma mulher psicopata... Organização dos três irmãos. Namorando... Vai ser bacana, hein? Mulher psicopata. Oi! Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. E o quê? Lomba, palomba. Vem palomba, ficando pra mim na cama. Vem palomba, vem palomba. A sequência do lambadão no Passat, ó. Ela é toda tirada. Só vejo ela no reggae, no frevo, balada. Gosta de beber cachaça. Ela é muito doida. E na cama é totalmente desbloqueada. Eu já falei, vou me casar com você. Eu já falei, vou me casar com você. Eu já falei, eu dormi em casa com você, mulher. Alô, Cacá! Eu já falei, vem mulher, vai mulher, vem. Ó, ó, Colombiana, eu. Colombiana, eu. Colombiana, eu. Colombiana. Vem com a lomba, vem com a lomba, ficando pra mim na cama. Vem com a lomba, vem com a lomba, ficando pra mim na cama. Relacionamento, tchau. Relacionamento, tchau. Relacionamento, tchau. Relacionamento, tchau. Relacionamento, tchau. Relacionamento, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau, oi. Dá tchauzinho, vai. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. Aí. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Alô, meu parceiro Pio. Eu tô no baile, eu tô curtindo. Querido da companhia do Dodô. A liberdade vai. É tchau pra quem namora. Vai cantar pros irmãos. Tchau pra quem namora. É nós. É tchau pra quem namora. Oi. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É mulher, vai. É tchau pra quem. Obrigado, meu amigo Pelado. É tchau. O Sapone também, o digital, tá aqui com a gente. Tchau pra quem. Vai. É tchau pra quem namora. Vai, vai, vai. Pra você que tá com seu namorado, não desanime. É pra amar até o fim da vida. Mas pra quem tá solteiro, levanta a mão aí, vem assim, ó. Quem tá casado, fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora. E dá tchauzinho pra quem namora. Eu vim pro baile, eu tô curtindo o rodeio. Toda a família do Jacamim. Quem namora. Galera de Aurora do Pará, meu irmão. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Eu tô maluco, eu tô maluco. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem. Eu vim pro baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, ei. Só quem tá namorando e quem tá solteiro também. Vem, vem, vem. É tchau, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Irmão Jeguinho, bora detonar porque o bagulho é doido. E o Passat não para. Calado Produções. Primeiro, é a hora de dançar coladinha agora, vai. 07. E segundo, tem que dançar mijador com mijador, duvido, vai. Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário e tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Que eu não passo de... Toda a galera do Pão de Açúcar junto aí com o Betinho, alô Betinho! Coração, e nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa pediu uma prova de amor. Xinga ela! Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. E aí? Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Piri, piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Banda 007. Galanteador e bom de papo, eu fui chegando nela. Não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário e tinha uma Hilux. E nas minhas mentiras ela acreditou. Pra dançar, bora. Mas a verdade é que eu não. Alô, DJ Flanginho, meu irmão, tamo junto. Tenho um carro velho e um coração. Giovanni. E nos meus beijos quentes ela se abriu. Galera da Vila da Penha. E no final da festa pedi uma prova de amor. Piri, piri, piriguete. Prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete. Eu só tenho amor, não tenho caminhonete. Banda 007. Isso aqui também é muito firme, ó. Tchau, tchau, tchau, tchau. É pra dançar. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que... Obrigado minha amiga Paula, junto com a Andréia, a Adriane, a Débora, o Cleucio, a Raíssa, a galera diretamente de Salinas, pra curtir o festival do feijão. Cê fica milu, milu, milu, milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, pá, caindo. Cê fica milu, milu, me iludindo. E eu fico sabe se é normal gostar de dois. E tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá então, vamos. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora. Toda equipe os blindados. Vontade. E quem te leva? Quem te leva ao céu? Ah. Sem te tirar do colchão. Ah. Quem é que tira o seu? Rapaz, você André dança muito mesmo, viu? Deixa a molinha no chão. Não tenha dúvida quem. Ah. Te traz do céu pro colchão. Ah. Quem é que tira o seu mel? Ah. Te deixa a molinha no chão. Oh. Acabou sua dúvida. Alanzinho, simplesmente um. Olha o nosso amigo Pop Franquito Produções do Jararaca, junto com, junto e misturado com a galera de São Bento, Pode Crer. Tá em dúvida? E? Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. E quem? Quem te leva ao céu? Ah, sem te tirar do colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa. Alô, Gil Sample! No chão. Valeu, garoto! Tenha dúvida quem? Ah, te traz do céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Oh, quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Manda aí, manda aí, manda aí. Sou novo pra ficar com você. Eu contigo hoje, André Bó. Alô. Ih. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Ih. Nem morrer de amor. Bem-ten. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair. Dúvidas de mim, desejos eu senti, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática em português, geografia. Toda a galera da família Horti Sal. Passei, só não me preparei. Tá todo mundo aí. Matéria do aqui no Passate. Passate Moral tem. Oh, oh. Prova de amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Prova de amor. Banda 007. Banda 007. Isso aqui é firme, ó. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até pra vocês verem. Pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olho. Isso só veio acontecer depois que tu chegou aqui. Precisa apagar. Bora! Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Engraçado! Vai! Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quem sabe canta que ela vi você. Quando for beijar alguém. Deixa aí. Antes de amar. Obrigado, meu amigo Alex Dias. O Juninho também tá na área. O Rianzinho. Valeu, hein? Quando for beijar alguém. Alô, James! Testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Manda 007. finjo que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não. Falou meu brother digital, Patrick, o Pelé, toda a galera do ladinho aí, ó. Melhor não. E as passatelas do lado, valeu. Tô de medo. Vamos. De te perdoar. E a família do grau do ladinho. Eu tô falando mal de você. Que você nunca soube fazer. Alô, Luana, alô, Gabriela. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Os mal falados. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um. Alô, Leandro. Mas eu adoro. Essa aqui é pra curtir lá da boca, olha só. Vai! Tô há mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Na segunda-feira, né, moleque? Dinheiro. Na beira do Igarapé, lá na Taboca é muito show. Talvez diga que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. E chavada também. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada. Então atende tudo aí. Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Manda 007. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem. Um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada. Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. Atende aí. O Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi. Você me chama de benzinho. De beijinho vem. Sim. Galera da Vila da Penha, próximo final de semana tem a despedida do DJ Dinho Virtual. Todo mundo convidado, hein? Bado Rodrigo, bagulho doido por lá. Meu amor. Oi. Não vá sem mim. Eu te amo. Você foi só você. Mas me entreguei demais. E eu eu me entreguei demais. A sequência pra dançar coladinho, vamos! A esse amor. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. E você? Você marcou. Pega o Passat hoje diferenciado, tu vai sentir, ó. Olha, faça tudo, mas não vai. Tu lembra do que, nego, né? Oh, oh. Emerson Soares, alô Elielto Cruz, o Wallace Dias. Meu coração e chama por você. A Vila Jararaca tá tudo no apoio. Noite e dia não consegue te esquecer. O meu coração sofre por você. Mesmo em outros braços não consigo te esquecer. Júnior Calado Produções.